Muitas vezes olhamos para nossa vida e pensamos: quanto mais eu oro, mais problema aparece. Título: Sombras que parecem gigantes. Um diálogo sobre a fé. Michele. Sabe, Théo, muitas vezes olhamos para nossa vida e pensamos: quanto mais eu oro, mais problema aparece. É, parece que tudo fica pesado, confuso e difícil. Mas será que estamos lutando a batalha certa? Sombras que parecem gigantes. Quando tá no escuro, qualquer sombra na parede parece um monstro. Mas quando acendemos a luz, percebemos que era só uma blusa pendurada.